Na tarde de quinta-feira, mais um crime contra a vida foi registrado em Foz do Iguaçu. 16 horas e 30 minutos, deslocamento de policiais militares e socorristas do SIAT para o atendimento de uma vítima de ferimento por disparos de arma de fogo na rua São Miguel, número 114, na região do Jardim Curitibano 3. Segundo informações, indivíduos em uma montana teriam efetuado disparos contra José Marcelino de Melo, de 51 anos. Devido à gravidade dos ferimentos, a ambulância da Vila A pediu o apoio do médico de plantão no SIAT. O deslocamento foi rápido e a vítima colocada na ambulância recebeu o apoio do médico nas proximidades do gramadão da Vila A. Com 3 perfurações pelo corpo, sendo uma na cabeça, uma no tórax e outra no abdômen, a vítima não resistiu. O médico fez tudo o que podia junto com os demais socorristas, mas o homem entrou em óbito ainda durante o atendimento dentro da ambulância do Corpo de Bombeiros. Dias antes, ele havia feito um negócio envolvendo o mesmo automóvel usado no crime que lhe tirou a vida. Com o endereço do autor do homicídio em mãos, policiais da Delegacia de Homicídios estiveram à procura do assassino, porém ele não foi encontrado. Tudo indica que o crime foi premeditado, pois o autor teria ido ao encontro da vítima, chamado-o pelo nome, apontado um revólver e efetuado os disparos a curta distância. Familiares da vítima disseram que o crime não ficará impune. O que estas palavras querem dizer, não foi possível precisar. Mas presume-se que a situação ainda tenha outros desdobramentos. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.